Lille interessado em jogador da segunda divisão. Robert Kubica já tem substituto na Renault. E no rugby, Portugal voltou a vencer, desta vez a Rússia. Na Rússia. Estes e outros destaques na edição de hoje do Desporto Antena. De terça a sexta-feira, a Antena Web leva até si Musicália, um programa de variedades musicais. Cada dia tem um tema diferente, mas todos com o mesmo fim, proporcionando-lhe 30 minutos diários de boa disposição e de coisas novas. Musicália, de terça a sexta-feira, às 20h30, na Antena Web. Olá, eu sou o Dimartino Teixeira e às quartas-feiras conto consigo para percorrermos Portugal de lés a lés, das 21 às 23 horas, aqui na sua Antena Web, Portugal de lés a lés, com Dimartino Teixeira. Sabe o que é a Hora Zero? A Hora Zero é a oportunidade de um novo dia. Uma nova oportunidade para ser e sonhar. E como queremos estar consigo em todos os momentos, fazemos-lhe também companhia nessa hora. Hora Zero, de segunda a sexta-feira, entre as 0 horas e as 2 da manhã, com Carlos Bonaparte. Boa noite. Há mais um clube estrangeiro interessado num português que joga na 2ª Divisão B. Já aqui havíamos noticiado, no dia 27 de janeiro, o interesse do Inter de Milão pelo jogador de 18 anos, João Reis, que joga pelo Lutano, na 2ª Divisão B, Zona Sul. Desta vez é o Lille interessado nos jogadores Fábio Fortes, ainda na categoria de juvenis, mas que na próxima temporada integrará os séniores do clube Real Sport Clube, o clube de Queluz, que milita atualmente também na Zona Sul da 2ª Divisão B. A equipa do Lille já manifestou o seu interesse no atleta português, que marcou 10 golos ao serviço do Real na categoria de Júniores B. Agora com 18 anos, Fábio Fortes disse em declarações ao jornal Diário de Notícias: "É verdade, fiquei surpreendido quando soube da notícia. Até porque o Lille é um clube de topo em França e é o líder da Liga Francesa. Sinto-me naturalmente muito feliz ao saber que existe um clube estrangeiro que está atento à minha evolução enquanto jogador e ao meu futebol." Sobre o futuro, diz Fábio Fortes, ainda nas declarações ao Diário de Notícias: "Ainda não pensei muito nisso, sei do interesse do Lille, mas o que é facto é que ainda não surgiu nenhuma proposta concreta." Ao serviço do Real, Fábio Fortes apontou 10 tentos. O Real, em Júniores B, acabou no 5º posto em 12 possíveis e foi por pouco que não se apurou para a segunda fase deste campeonato. Quanto aos séniores, secção pela qual Fábio Fortes também já jogou, o clube milita no 14º posto, é antepenúltimo e luta para se manter na 2ª Divisão B. Quanto aos Júniores B, a equipa do Real está no escalão mais alto. Ainda no futebol, mas lá fora, já se realizaram alguns dos encontros previstos para esta semana referente às competições internacionais, neste caso, a Liga dos Campeões e a Liga Europa. Vamos aos resultados até agora conhecidos, sendo que para hoje há um escaldante Arsenal-Barcelona no Teatro dos Sonhos. Ontem realizaram-se os seguintes jogos: Milan 0, AC Milan 0, Tottenham Hotspurs 1, Valência 1, Schalke 04 1. E na Liga Europa, Aris Salónica 0, Manchester City 0. Mais jogos da Liga Europa só amanhã, entre os quais se incluem Benfica Stuttgart no Estádio da Luz, Lech Poznan Sporting de Braga, na Polónia, em Poznan, mais precisamente. Rangers Sporting, na Escócia, em Glasgow. E Sevilla Porto, em Sevilha, Espanha. E no automobilismo, mais precisamente na Fórmula 1, a Renault já anunciou nesta quarta-feira qual o substituto do polaco Robert Kubica. Será Nick Heidfeld, o piloto alemão, que passará então agora a ocupar o lugar do piloto polaco que, recordemos, no princípio de fevereiro, numa corrida de ralis, enquanto conduzia um Fabia Skoda 2000, teve um grave acidente no qual fraturou a mão, o braço e o ombro direitos. Está ainda a recuperar e só deverá regressar à prova, aliás às provas, a partir do princípio de 2012. Quanto a Nick Heidfeld, o piloto alemão de 33 anos tem já vasta experiência, tendo corrido nos últimos 11 anos 172 vezes. Em declarações aos jornalistas, disse que preferia regressar à Fórmula 1 em circunstâncias diferentes, mas estou orgulhoso por receber esta oportunidade. Quanto a Eric Boullier, o diretor da Renault, diz que a equipa passou por semanas muito difíceis e tivemos que agir rapidamente. Foi dada uma oportunidade ao Nick em Jerez na semana passada e ele impressionou-nos. Nick Heidfeld já integrará a equipa da Renault para o próximo dia 13, na altura em que se inicia o campeonato de Fórmula 1 com o Grande Prémio do Bahrein, e terá como companheiro o russo Vitaly Petrov. Antenoeb, desporto. E no rugby realizou-se este fim de semana a segunda jornada da Taça Europeia das Nações. Portugal esteve novamente em destaque ao bater na Rússia os anfitriãos por 19-21. O primeiro tempo foi complicado para a seleção portuguesa, que ainda assim acabou a vencer por 13-9. Na segunda parte, a Rússia apertou mais, mas os lobos estiveram à altura. Eduardo Acosta e Gonçalo Fouros estiveram em destaque ao marcar 10 dos 21 pontos da seleção portuguesa. Seleção portuguesa que recebe, no próximo dia 26 de fevereiro, no Estádio Universitário de Lisboa, a seleção da Geórgia, que bateu, no passado fim de semana, a Espanha por 60-0. Já na primeira jornada, havia batido a seleção da Ucrânia por 62-3. A jornada terceira promete encontros escaldantes. Como já disse, Portugal recebe a Geórgia e a Roménia a Rússia. Por fim, a Espanha joga com a Ucrânia. E tudo isto no próximo dia 26. Quanto à Taça das Seis Nações, a Inglaterra voltou a vencer neste sábado por 59-13 a seleção transalpina, a Itália, que está atualmente no último posto. Quem também venceu foi o País de Gales por 24-6, a sua congénere Escócia. No domingo, realizou-se o França 25, Irlanda 22, o encontro mais sofrido. Os franceses, atuais detentores do título, viram-se com muitas dificuldades perante a equipa da casa. A Irlanda esteve, inclusive, a vencer. Os franceses acabaram o primeiro tempo a 15-12, mas não tiveram a vida facilitada. Na segunda parte, a Irlanda continuou a responder, conseguindo manter sucessivos ataques intensivos à equipa gaulesa, que, no entanto, conseguiu responder com alguns ensaios. 25-22 foi o resultado final nesta segunda jornada. No próximo dia 26 de fevereiro, realiza-se a terceira jornada da Taça das Seis Nações. E para fechar a edição de hoje do Desporto Antena, Zeferino Boal é o novo candidato à presidência do Sporting Clube de Portugal. O anúncio foi feito nesta quarta-feira. O gestor, de 48 anos, tem como lema acreditar Sporting e diz que a sua candidatura é para levar até ao fim. Zeferino Boal quer apostar numa nova ligação aos núcleos enquanto promove a marca Sporting. Quer ainda apostar em jogadores de referência internacional que tornem o futebol do Sporting Clube de Portugal um espetáculo. Apontou ainda o dedo a Dias Ferreira, que anunciou na passada segunda-feira, num canal televisivo, a sua candidatura à presidência do Sporting Clube de Portugal nas próximas eleições, no dia 26 de março. Diz Zeferino Boal que o local que escolheu para apresentar a sua candidatura é reprovável. No mais, não se adiantou quanto a outros candidatos. Recordemos que as próximas eleições do Sporting Clube Portugal realizam-se a 26 de março e têm até agora alguns candidatos definidos. Agostinho Lopes, Bruno Carvalho, Dias Ferreira e agora Zeferino Boal, que conta com Sérgio Mendes, o nome que inicialmente havia sido apontado como um potencial candidato à presidência do Sporting. Recorde-se que da presidência dos Leões já desistiu o candidato Brás da Silva, que desistiu da sua candidatura depois das declarações proferidas por Costinha na Sport TV e depois também da sua demissão. E ficamos por aqui quanto ao Desporto Antena. Voltamos amanhã às 8 da noite com mais notícias e com destaque naturalmente para os jogos de hoje da Liga dos Campeões. Até amanhã!